Atenção, rede. Em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalhou comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Tá bom, comadre, compadre? Tudo na santa paz. A meninada tá na escola, tá bom, né? Nas férias é que o trem é perreiro. A vizinhança tá bom, a cachorrada, tudo na santa paz, né? A discoteca do Cleiton vai trazer hoje o bonde do forró com a música 84 Tempos. A Faculdade da Música vai apresentar os grandes mestres Christian e Ralph. A frase irretocável é de Mahatma Gandhi. A oração de hoje, uma oração muito bonita, oração ao Espírito Santo. A dica é uma dica de vida. E o meu Nordeste vai trazer o grande Gilberto Gil. A lorota... Seguro morreu de... Quem tem medo, já dizia o Figueiredo, né? A trilha sonora da minha vida vai trazer a minha priminha Nalva Aguiar. E eu começo trazendo aí, Djalma e Nilcinho, duetos e canções. Eu sou caipira com muito orgulho, sou sertanejo de coração. Amo o som da viola, sou chegado no modão. Astros e estrelas, muito obrigado pelas canções, pelas poesias, proporcionando aos fãs bons momentos de alegria. Milionário José Rico, Léo Canhoto e Robertinho, Pedro Bento e Zé da Estrada, Tibagi e Miltinho, Mato Grosso e Matias, Dino, Fred e Moraí, Carlos César e Cristiano, Belmonte e Amaraí, Chitãozinho e Chororó, Tião Carreiro e Pardinho, Sérgio Reis e Almir Sater, o Nenete e o Dorinho, Lourenço e Lorival, Teixeirinha, Bill e Léo, Zé Fortuna e Pitangueira, Nalva Aguiar, o Palmeira e o Biá, e o poeta Goiá, seus duetos e suas canções promoverão hermoso. Sou caipira com muito orgulho, sou sertanejo de coração. Amo o som da viola, sou chegado no modão. Astros e estrelas, muito obrigado pelas canções, pelas poesias, proporcionando aos fãs bons momentos de alegria. João Mineiro e Marciano, o Durval e o Davi, Salve o Rio Parada Dura e o Rolando Boldrin, Teodoro e Sampaio, o Barrinha e as Galvão, o Tonico e Tinoco, o Felipe e Falcão, a Inesita Barroso, o Roberto Ribeirinho, Alô Matão e Monteiro, Zé do Rancho e Zé do Pinho, Mococa e Paraíso, Chino e Geno e as Marcianas, Zico e Zeca, Zirizal, Valder e Misael, do Cinema e do Glacial, Juliano e Jardel, seus duetos e suas canções promoverão emoções. Eu sou caipira com muito orgulho, sou sertanejo de coração. Amo o som da viola, som chegado no modão. Astros e estrelas, muito obrigado pelas canções, pelas poesias, proporcionando aos fãs bons momentos de alegria. Chico Rei Paraná, Perna Branca e Chavantinho, o gaúcho da fronteira, João Mulato e Douradinho, o César e o Paulinho, o Praião e o Prainha, Caçula e Marinheiro, Silveira e Silveirinha, Luiz Gonzaga e Nelson Moura, e o Mazinho Quevedo, Leão Carreiro e Traense, Bambico que é o Azevedo, Moacir Franco e Irmãs Barbosa, Cascadinha e Inhana, Mário Zamarcia Ferreira, Mensageiro e Mexicano, Sousa Marley e Aguiar, Zé Mulato e Cassiano, seus duetos e suas canções promoveram emoções. Djalma e Nilcinho, duetos e canções para o José Rodrigues do Gama, meu novo amigo do Facebook, número 4.421. Ele que curte o nosso programa pela Mais FM 103,1 do Gama. Ô Zé, seja muito bem-vindo, um abração para você, um abração para todos os nossos ouvintes do Gama que sempre me deram uma grande audiência. Daqui a pouquinho tem a sugestão do Beijar. O maior divulgador do Brasil vai apontar a sua sugestão de hoje para o nosso programa. Oh, essa moda é bonita. Tem umas músicas que a gente gostaria de ter feito, né? Essa é uma. Armandinho, Desenho de Deus. Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando na beira do mar, na beira do mar do amor, na beira do mar, na beira do mar do amor. Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando. Na beira do mar, na beira do mar do amor, na beira do mar, na beira do mar do amor. Papai do céu, na hora de fazer você, Ele deve ter caprichado pra valer. Botou muita pureza no seu coração, e a sua humildade fez chamar minha atenção. Tirou a sua voz do copo de mel, o teu sorriso lindo de algum lugar do céu. E o resto deve ser beleza exterior, mas o que tem por dentro para mim tem mais valor. Quando Deus te desenhou, quando Deus te desenhou, naná, na beira do mar, na beira do mar do amor, na beira do mar, na beira do mar do amor. Agora eu queria ver todo mundo cantando essa parte comigo. Palma da mão. Papai do céu, na hora de fazer você, botou muita pureza no teu coração, e a sua humildade da estrela mais bonita, o brilho desse olhar, diamante verdadeiro, sua palavra foi buscar. E o resto deve ser beleza exterior, mas o que tem por dentro para mim tem mais valor. Quando Deus te desenhou, quando Deus te desenhou, Ele tava namorando na beira do mar, na beira do mar.

Terceiro, tire proveito das dificuldades. Quarto, não escute palavras de desânimo e de dúvidas. Quinto, lembre-se que você próprio é uma solução de todos os problemas. Sexto, se fortalecendo interiormente a cada manhã, você está mais preparado para enfrentar a vida. E sétimo, por fim, a mais importante de todas, agradeça a Deus pela oportunidade de lutar e de vencer. A nossa visão da vida determinará o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Seja então dos que acreditam, se esforçam e vencem. Deus gosta dos que não recuam. Essa colaboração da Mariana é muito importante, porque sem ter lido isso aqui é mais ou menos a linha que eu sigo na minha vida, não é? A gente tem que acordar cedo, agradecer a Deus por estar vivo, virar a cara para trás e sem medo de enfrentar as dificuldades, trabalhar, cuidar da sua vida, não se meta na vida dos outros, não arrume confusão, não perca tempo conversando fiado, sabe, se incomodando com a vida dos outros. Eu tenho um amigo, Simão Sarkis, que é um homem que eu estou escrevendo a história da vida dele. Ele chegou em Brasília como mecânico eletricista e mecânico de geladeira, e hoje ele construiu um dos maiores impérios econômicos do Distrito Federal, e eu estou escrevendo a história da vida dele. E eu tenho aprendido muito com ele, porque ele todas as vezes que alguém na rodinha começa a conversar, falar sobre coisa ruim, acidente, não sei o que, ele fala, gente, vamos falar de coisa boa, não vamos falar de coisa ruim não, que isso contamina a gente, né? Então, essa colaboração da Mariane vem bem de encontro a isso, né? Tome conta da sua vida, acorde cedo, durma tarde, trabalhe, que Deus te ajuda. Agora, para você ganhar na loteria, você tem que comprar o bilhete, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei. O criador de sucessos é Delson Moura. Vou para não voltar, amor, vou parar bem longe daqui. A saudade vai me levando, eu vou chorando, mas tenho que ir. Vou para não voltar, amor, vou parar bem longe daqui. A saudade vai me levando, eu vou chorando, mas tenho que ir. Jamais pensei que fosse acontecer, mas aconteceu. Eu fiz de tudo para o nosso amor viver, mas ele morreu. Por essa estrada eu sigo sem destino, nem mesmo sei aonde vou parar. Só a tristeza é minha companheira, e em mim por muito tempo vai morar. Vou para não voltar, amor, vou parar bem longe daqui. A saudade vai me levando, eu vou chorando, mas tenho que ir. Vou para não voltar, amor, vou parar bem longe daqui. A saudade vai me levando, eu vou chorando, mas tenho que ir. Jamais pensei que fosse acontecer, mas aconteceu. Eu fiz de tudo para o nosso amor viver, mas ele morreu. Por essa estrada eu sigo sem destino, nem mesmo sei aonde vou parar. Só a tristeza é minha companheira, e em mim por muito tempo vai morar. Vou para não voltar, amor, vou parar bem longe daqui.

Meu Nordeste apresentou Gilberto Gil, Esperando na Janela. Essa música do Gondim fez um sucesso danado naquele filme Eu, Tu, Eles, né? Eu assisti a pré-estreia desse filme, foi no ano de 2001, me lembro bem. Eu estava com a Márcia Ferreira para fazer um show lá em Campina Grande, na Paraíba, no maior São João do mundo. E o Gilberto Gil chegou na cidade no dia que eu estava para fazer o lançamento desse filme. E no outro dia, ele iria se apresentar ao lado da saudosa Marinês, no mesmo palco que eu e a Márcia Ferreira nos apresentamos na maior festa popular do Nordeste, né? Que é o São João de Campina Grande, na Paraíba, que rivaliza com o São João de Caruaru como uma das maiores festas do Brasil. Mês de junho, de 1º a 30 de junho, fica por conta, o forró toma conta do Nordeste e é uma tradição muito, muito bonita. As pessoas fazem fogueiras na porta de casa, né? Eu andei lá para Campina Grande, eu vi isso, intrincada, bem entranhada na vida do povo do Nordeste, né? A festa de São João, de São Pedro, as festas juninas, né? A lorota boa de hoje é seguro morreu de velho. O rapaz era cego e foi pela primeira vez ao urologista para fazer o exame de próstata. É um exame necessário, mas que os homens, né, a gente tem reserva mesmo, porque é desagradável mesmo, não adianta. A gente faz porque tem que fazer, mas é do que é desagradável, é, né? Meu pai, quando vinha fazer, falou, meu filho, isso é uma desmoralização. Mas tinha que fazer, né? E meu pai, inclusive, descobriu que tinha um câncer de próstata num desses exames, o que salvou a vida dele, né? Aí o rapaz cego já estava na posição de sacrifício, lá com o trem pra cima, né? E aí perguntou assim, doutor, eu posso segurar o seu pênis enquanto o senhor faz o exame? O médico achou aquele negócio esquisito, um pedido inusitado, né? Mas, não querendo desagradar o paciente, deixou. Ele falou, não, então tá bem, pode segurar. Aí o cego foi lá e catou o pênis do médico e segurou. Segurou e ficou firme, né? Aí o médico fez o atendimento lá e tal, etc, mas não resistiu à curiosidade. Falou assim, escuta, eu tenho muitos anos de profissão, já vi de tudo um pouco, mas nunca ninguém me pediu para fazer isso, segurar no meu pênis. Por que você quis fazer isso? Aí o cego, esfregando as mãos, né, com cara de nojo, falou assim, doutor, é o seguinte, doutor, como eu não enxergo, eu queria ter certeza de que o senhor estava enfiando, era o seu dedo. Seguro, morreu de velho. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Delson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Tem muita gente que não sabe como é que funciona os programas da Rádio Estúdio Brasil. O Edelson Moura criou uma emissora de rádio aqui em Brasília, porque durante muitos anos, o Edelson mais de 30 anos, eu mais de 10 anos, a Márcia Ferreira também cerca de 30 anos, né? trabalharam numa emissora de rádio, a Rádio Nacional da Amazônia, e no meu caso a Rádio Nacional de Brasília também, em que nós falávamos com o Brasil inteiro de forma direta. Naquele tempo não tinha emissora de rádio nas pequenas cidades, não existia o FM, estava começando o FM, então a nossa audiência era extraordinária, porque a Rádio Nacional tinha transmissores potentes com 600 mil watts de potência. Só a rádio de Moscou era superior à Rádio Nacional. Então nós tínhamos uma programação voltada para o Brasil inteiro e a Rádio Nacional da Amazônia para a Amazônia Legal. Hoje isso não é mais possível, porque todas as cidades do Brasil praticamente têm a sua emissora de rádio, têm a internet, têm uma série de coisas, né? E aí o Edelson Moura, conhecendo bem a realidade, que quando ele saiu de Brasília, ele foi dirigir uma rádio no interior, lá na terra dele, lá em Lagarto, lá em Sergipe, e ele viu que as emissoras de rádio do interior como um todo têm um problema sério. Às vezes não tem o recurso para contratar o radialista, ou às vezes não tem o radialista para ser contratado. E ele fundou uma emissora de rádio que é para colaborar com as emissoras. Nós não queremos tomar o lugar de ninguém, o emprego de ninguém. Os nossos programas são para ser colocados naquele horário onde a emissora está sem ninguém. É comum a gente ver emissoras de rádio funcionar até 10, 11 horas, meia-noite, e ficar a noite inteira tocando só música. Aí entra o nosso programa, o programa do Cleiton Aguiar, da Márcia Ferreira, do Edelson Moura, do Amado Batista, e nós damos os nossos programas de graça para as emissoras de rádio, e ninguém precisa falar comigo para passar meu programa. É só entrar na radioestudiobrasil.com.br, tem lá programa Cleiton Aguiar, cadastre aqui, você faz o seu cadastro, escolhe o programa que você quer passar, escolhe a hora que você quer jogar o programa no ar, não tem nenhum tipo de pagamento, é 0800 mesmo, viu? Você não vai pagar rigorosamente nada. Entre lá, faça o seu cadastro e você pode transmitir o nosso programa, e posso garantir para você que as emissoras que transmitem estão muito satisfeitas, porque a audiência do nosso programa, graças a Deus, o povo do Brasil é muito bom e sempre nos deu uma audiência muito grande, tá bom? Aniversariando hoje o Devanir Lopes, Gilberto Esteves, Raquel Veras, a minha querida amiga e cunhada Marisa Gomes de Oliveira, Jode Castro, Ellen Rizia Ferreira Batista, Eziel Novaes, ele é um pescador, está com lapa de um peixe aqui na fotografia, né? E o Wilton Gonçalves. Muita paz, muita saúde, muita luz para todos vocês, né? Que vocês tenham na sua casa sempre a presença de Deus. E para você que está fazendo aniversário hoje e eu não estava sabendo, eu vou trazer uma oração do Paulo VI, do Papa Paulo VI, para homenagear a todos os aniversariantes de hoje e a todos aqueles que estão ouvindo o nosso programa também, que é a oração ao Espírito Santo. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Um coração grande e forte para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo tédio, todo cansaço, toda desilusão e toda ofensa. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir, humilde e fiel, a vontade do Pai. Amém. Belíssima oração de autoria do Papa Paulo VI, oração ao Espírito Santo. O meu amigo gaúcho da fronteira, ainda morro disso. Surgiu um comentário pelas ruas da cidade que o gaúcho da fronteira andava mal barbaridade, que foi hospitalizado até com certa gravidade, com a cuca cheia de grilo e comendo muito pouco, e que andava meio louco de tanto pensar naquilo. Sou um eterno apaixonado, ninguém tem nada com isso, de tanto pensar naquilo, ainda morro disso, ainda morro disso, ainda morro disso. Aí eu compreendi que o velho não tem mau gosto, hein? E o doutor me receitou vitamina e miopatia. Fiquei hospitalizado 3 ou 4 ou 5 dias, tomando chazinho preto com bolachinha Maria. De remédio meio quilo e da vida não te queixa, que devereda tu deixa de tanto pensar naquilo. Sou um eterno apaixonado e ninguém tem nada com isso. De tanto pensar naquilo, ainda morro disso, ainda morro disso, ainda morro disso. Eita pestezinha gostosa, com farinha. Quando estava internado me deu mais complicação. 40 graus de febre, 20 pico de pressão. Como pulga de tapera, desinquieto o coração. Fugindo do meu estilo, que sou um pobre vivente. E agitando a minha mente de tanto pensar naquilo. Sou um eterno apaixonado, ninguém tem nada com isso. De tanto pensar naquilo, ainda morro disso, ainda morro disso, ainda morro disso. E hoje voltei a cantar e tô vendo barbaridade. Aqui deixo esse recado pra velhice e a mocidade. Não se entregue pra essa bença que se chama de saudade. Fique bem calmo e tranquilo, os problemas desapareçam. Tire ela da cabeça e nunca mais pense naquilo. Sou um eterno apaixonado, ninguém tem nada com isso. De tanto pensar naquilo, ainda morro disso, ainda morro disso, ainda morro disso, ainda morro disso, ainda morro. Se Deus quiser, mãozinha de Deus. Olha, velho apaixonado é a mesma coisa que porco comendo boia quente. Se queima tudo e não larga o osso de jeito nenhum. Uma paixão baguala assim, bem bom, bastante, com força e sempre. Deus o livre, amorzinho. Ainda morro disso, ainda morro disso, ainda morro disso, ainda morro disso, ainda morro. Gaúcho da Fronteira, ainda morro disso, para os amigos do site Consumidor Dá o Troco aqui de Brasília. Nossos novos amigos do Facebook com o número 4.428, sejam todos muito bem-vindos. Relembrando Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, ele falava de tudo um pouco, né? Essa canção, a canção que fala também da causa indígena, uma música maravilhosa e magistralmente interpretada por essa dupla chamada Pedro e Paulo, História de um Índio Civilizado. Macauaba, índio bororo, passou uns tempos cá na cidade. Depois voltou para sua tribo com um diploma da faculdade. Os companheiros o abraçaram, juntos choraram sua saudade. Mas Macauaba não conseguiu viver sem a civilização. Embora triste, deixou na taba linda Inara, sua paixão. E soluçando pelos caminhos, foi solfejando esta canção. Adeus, amigo. Adeus, caçadas dos Pantanal. Recantos lindos de minha infância, adeus, adeus para nunca mais. Passou-se o tempo e Macauaba ganhou respeito e prosperidade. Por outro lado, viu bem de perto as profundezas da falsidade. O pobre rico civilizado que jogou fora a tranquilidade. Aqui na esquina que nunca dorme, da Ipiranga com São João, no nono andar de um edifício, um índio triste suspira em vão, olhando as luzes, piscando ao longe, chorando, canta esta canção. Meu Mato Grosso, como é difícil viver sem ti. Floresta verde de minha terra, mundo encantado onde nasci. Floresta verde de minha terra, mundo encantado onde nasci. Relembrando Goiá, Pedro e Paulo, história de um índio civilizado, para o meu amigo Kleber Pires, presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, meu novo amigo do Facebook, número 4.429. Nós temos 50 amigos em comum. Kleber, seja muito, mas muito bem-vindo. Um abração para você, viu? Um abraço para sua esposa também, para toda a sua família. A frase irretocável de hoje é de autoria do pacifista indiano Mahatma Gandhi. Quando você pensa positivo, tudo conspira ao seu favor. Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce. A saúde melhora, as amizades aumentam. Enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o universo interior. É a frase irretocável de Mahatma Gandhi. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o bonde do forró. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Maguiar. Toda terça-feira às 11 da noite, com repeteco no domingo às 9 da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Maguiar. Direto da capital de todos os brasileiros, eu converso com pessoas que têm histórias interessantes para contar. Para você assistir, é na Rede Brasil de televisão. Entre no site www.rbtv.com.br, você pode me assistir de qualquer lugar do mundo. Entre lá no site que você vai saber como, tem todas as dicas por lá, tá bom? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o bonde do forró, 84 tempos. Eu não perdoaria as minhas noites se me proibissem de sonhar com você. Eu não perdoaria os meus olhos se não pudessem te ver. Eu não vestiria minha pele se não fosse pra sentir um toque seu. Usaria os meus cabelos pra te amarrar nos pensamentos meus. Pra não te perder me renderia qualquer tipo de descaso, de provocação. Eu não cortaria suas asas pra sobrevoar contigo o monte da paixão. Eu não abriria minha boca só pra não perder os beijos que você me deu. Mas todo dia peço a Deus que abençoe o amor que desenhei entre você e eu. Eu posso até perder meu endereço, mas eu quero os meus ouvidos pra ouvir tua voz. Eu posso ser total analfabeta, mas se decorar as letras pra falar de nós. Eu tenho medo de altura, com você a minha vida, o meu limite é o chão. Eu quero ter você a vida inteira nos 84 tempos do meu coração. Bonde do forró, a número 1 do Brasil. Se me proibissem de sonhar com você, eu não perdoaria os meus olhos se não pudessem te ver. Eu não vestiria minha pele se não fosse pra sentir um toque seu. Usaria os meus cabelos pra te amarrar nos pensamentos meus. pra não te perder me renderia qualquer tipo de descaso, de provocação. Eu não cortaria suas asas pra sobrevoar contigo o monte da paixão. Eu não abriria minha boca só pra não perder os beijos que você me deu. Mas todo dia peço a Deus que abençoe o amor que desenhei entre você e eu. Eu posso até perder meu endereço, mas eu quero os meus ouvidos pra ouvir tua voz. Eu posso ser total analfabeta, mas sei decorar as letras pra falar de nós. Ter medo de altura, com você a minha vida, o meu limite é o chão. Eu quero ter você a vida inteira, nos 84 tempos do meu coração. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Bonde do Forró, 84 tempos. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 613532-6993. 613532-6993. Quem me mandou essa música foi o DJ Maluco Oliveira, né, que está sempre participando com a gente aqui, ouvindo o programa e também fazendo parte do nosso Facebook. Ô DJ, um abração pra você, viu? Essa música foi gravada já pela Fátima Leão e regravada agora pelo Bonde do Forró. Atenção meninos, atenção sertanejo universitário, já pra sala de aula. Senão vocês não vão sair da escola nunca, viu? Eu vou trazer, a Faculdade da Música vai apresentar hoje dois grandes mestres. Christian e Ralph, Que Queres Tu de Mim? Que fazes junto a mim, se tudo está perdido, amor? Que mais me podes dar, se nada tens a dar, que a marca de uma nova dor? Loucura reviver, inútil se querer, o amor que não se tem. Por que se estando junto a ti, eu sinto que estou sem ninguém? E pensas tu que eu sou, se julgas que ainda vou pedir que não me deixes mais? Não tenho o que pedir, nem sei o que pedir, se tudo que desejo é paz. Culpa tenho eu, se tudo se perdeu, se tu quisesse assim. Então que queres tu de mim, se até o pranto que chorei, se foi por ti não sei. Faculdade da Música apresentou os mestres Christian e Ralph, uma gravação de 1989, Que Queres Tu de Mim? Sucesso do passado, sucesso do presente. Eduardo Costa e Paula Fernandes, Meu Grito de Amor.